Bom, indicações para chegar na Horta das Corujas. Você vai descer no metrô Vila Madalena e desce do lado da rua em que a estação é maior, onde tem o terminal de ônibus. Descendo da estação, você vira à esquerda e começa a subir, tá? Subir a rua. Daí você vai passar por um estacionamento, vira de novo à esquerda, você entrou numa ruazinha, vai reto. Quando terminar essa ruazinha, que tem um quarteirão só, você vai enxergar na sua frente um ponto de ônibus. Atrás desse ponto de ônibus tem uma escadaria. Pega a escadaria, você vai subir na escadaria e descer. E vai chegar numa rua lá embaixo. E aí tem uma série de escadas nessa rua que vai chegar até o fundo do vale. Você vai descer alguns 3 ou 4 lances. Esse fundo do vale é ao lado de uma escola que se chama Olavo Pesotti. Quando você terminou a escadaria, você vira à direita e vai andar só uns 50 metros até você chegar numa rua chamada Natingui. Quando você chegar nessa rua, você imagina que você é uma gota d'água que caiu com a chuva e que você está escorrendo até chegar num riozinho. Então você vai a procurar um riozinho descendo suavemente. Quando você chegar ali, depois de 100 metros no máximo, você vai encontrar uma ponte antiga e um pequeno rio. Esse é o Córrego das Corujas. Vira à direita, tá? À esquerda tem um pequeno jardim, um pequeno parque, mas não é. Você vira à direita e você vai chegar numa praça muito grande que chama Praça das Corujas. Todo mundo na região conhece. É perto da esquina dessa rua Natingui com a rua Pascoal Vita. Entre, tem um estacionamento para 4 carros na entradinha e você entra na praça. Você vai estar andando por uma pequena trilha, depois de uns 50 metros, à esquerda vai encontrar uma cerca baixa, já é a Horta das Corujas. Tem 2 portões, os portões são fechados com uma cordinha só para os cachorros não entrarem. Então você entra dentro da horta, deixa o portão fechado, passeie e fique à vontade. Obrigado. Peraí. Tá gravado? Eu acho que sim, se não de novo vai ser terrível. Não para, é no quadrado aqui, acho que para.